www.arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Há algum tempo atrás, eu jurei não mais amar, não me entregar a mais ninguém, não me dar como eu me dei. Mas o destino sempre tem mil surpresas pra quem não vê, que uma simples desilusão não feche as portas do coração. Sorri, senti o verdadeiro amor em mim, pois você chegou me fazendo esquecer a dor. Tomou-me em seus braços e a paixão em mim renasceu. Senti que amar é bom quando se tem só no olhar me diz o quanto uma paixão faz bem. Denilson Cunha, o cafajeste apaixonado do Pará. Já me esqueci do que sofri, foi muito tempo que perdi, porém agora que encontrei o grande amor que eu sonhei. Chorar em vão, mandei embora a solidão. Sou feliz agora enfim, pois você sorriu pra mim. Sorri, senti o verdadeiro amor em mim, pois você chegou, foi me fazendo esquecer a dor. Em seus braços e a paixão em mim renasceu. Senti que amar é bom quando se tem alguém que só no olhar me diz o quanto uma paixão faz bem. Não haverá motivo algum pra abalar o nosso amor. Paixão em mim renasceu. Sentir que amar é bom quando se tem alguém que só no olhar me diz o quanto uma paixão faz bem.